Assim já não dá mais ficar sem ter você perto de mim, pra passar a noite num beijo sem fim. Preciso só saber se você quer voltar. Assim não dá, duro de aguentar a sua ausência em mim. Já não dá mais, assim não dá mais. Vamos nos dar amor, esquece o que passou, não deixe pra depois, tem que ser agora. O nosso é natural, entrega sem igual. Você é meu astral, não pode ir embora. Estou no seu caminho, não quero me perder. Sou feito pra você, não vou desistir. Além do mais, preciso provar que falo sério. Me dou de corpo inteiro, quero que acredite sim. Uou, uou, deixa pra lá. O que passou, o vento já levou. Uou, uou, vamos amar. Vamos pensar só em recomeçar. Uou, uou, vamos tentar. É só curtir o que a vida nos dá. Uou, uou, dentro do beijo que vai provar que tudo é sempre novo. Assim já não dá mais ficar sem ter você perto de mim, pra passar a noite num beijo sem fim. Preciso só saber se você quer voltar. Assim não dá, duro de aguentar a sua ausência em mim. Já não dá mais, assim não dá mais. Vamos nos dar amor, esquece o que passou, não deixe pra depois, tem que ser agora. O nosso é natural, entrega sem igual. Você é meu astral, não pode ir embora. Estou no seu caminho, não quero me perder. Sou feito pra você, não vou desistir. Além do mais, preciso provar que falo sério. Me dou de corpo inteiro, quero que acredite sim. Uou, uou, deixa pra lá. O que passou, o vento já levou. Uou, uou, vamos amar. Vamos pensar só em recomeçar. Uou, uou, vamos tentar. É só curtir o que a vida nos dá. Uou, uou, dentro do beijo que vai provar que tudo é sempre novo. Já cá estamos ouvintes, depois deste momento radiofónico, que, depois desta música, que tem a voz do Rodrigo, e se chama Assim Já Não Dá Mais. É um cantor do Brasil, e que, basicamente, é um cantor que aqui em Portugal, lentamente, mas lá vai tendo o seu sucesso. Ora, como sempre, neste espaço radiofónico, cá está a Lúcia. Lúcia Helena. Olá, Lúcia. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu já estava com saudades, uma semana longe. E eu quero saber o que o pessoal manda aí nos e-mails pra gente, comentando, né? Está gostando da nossa conversa e das nossas ideias aqui. E eu quero cumprimentar também o Carlos, né? Porque, por incrível que pareça, a gente não tem tempo de conversar. A gente acaba conversando aqui no domingo mesmo. Então é isso. E vamos ver, né, como que vai ser hoje. O que vai acontecer? É verdade. Nós hoje cá estamos, né, para ter mais uma conversa, E vai ser um bom momento também, tenho a certeza, porque para todos os efeitos, é sempre bom ter a presença, no caso da Lúcia, sem esquecer também quem já cá estava e continuar aqui, comigo, que é a Filipa Ferreira e a Adriana Pequeno, o José Carlos Ferreira, que é conhecido também por Carlos Quintas. E há de juntar a nós brevemente uma outra pessoa que não estará ainda aqui apresentada, por estarmos a falar de alguém que fará parte da Antena Web, mas ainda não tem missão atribuída. Portanto, não vou dizer que é Natiel Carolina, porque não vou apresentá-la, não é? Não vou falar o nome da Natiel, porque a Natiel, pronto, ainda não está cá, não é? E com isso já vou dizer o nome dela não sei quantas vezes. Mas sim. Muito bem. Ora, há um assunto que eu gostava de abordar com a Lúcia. Aí quando é verão, no Brasil, há muitos incêndios? Ou nem por isso? Ah, eu acho que não. Não tem muita diferença, não. Eu não vejo, não me lembro de ser, por ser verão, ter mais incêndio. Eu acredito que não. Eu acho que é aqui mais no inverno, sabia? Porque, primeiro, as pessoas soltam balão e é na época de junho e julho. Eles soltam os balões para. Para a tradição de festas juninas, né? Que antigamente se soltava. Eu acho que vocês entendem, né, que eu estou falando balão, que coloca uma tocha de fogo, uma coisa assim. É o É, balão então. das festas juninas. Sim, só que aqui eles fazem umas coisas realmente artísticas, mas é proibido, né? Pela lei é proibido, mas as pessoas fazem. Então eles colocam vários fogos de artifício e em uma certa altura eles começam a estourar. Né? Então é um balão assim artístico, festivo, às vezes é com símbolo de time de futebol, se for aquele time campeão, né? Naquele período, ou sei lá, qualquer coisa comemorativa. E é uma coisa até cara, parece que eles usam uns equipamentos e um material especial, só que às vezes cai, né? Numa empresa, numa plantação. Né, numa casa, numa comunidade onde as casas sejam de madeira. Então, acaba tendo incêndio por esse motivo, por ser muito frio e nós não termos aquecimento nas casas, as pessoas com menos recursos, elas fazem fogo em casa para se aquecer, alguma coisa assim com álcool e uma panelinha, co coisas muito precárias. Então, isso sempre tem e acontece incêndio, né? E os raios, né? Aí os raios já são no verão. Então, no verão, que eu acredito, acho que eu não estou enganada, o incêndio é mais pela natureza, pelos raios mesmo. E não por algum motivo, né, que as pessoas façam. E nem tampouco por calor mesmo. Porque o nosso verão não é assim tão. Ele é um verão. É porque, como aqui é sempre quente, eu acho que o lugar mais quente mesmo é o Rio de Janeiro e o Nordeste. E eu não ouço falar muito de incêndio por esse motivo. Pela época, pelo clima. Sempre por essas outras coisas que eu citei. Né? Bom, então é tal como eu estava à espera. É porque nós aqui em Portugal temos muitos incêndios. E eu continuo a achar que essa maldita época de incêndios é, digamos que, o rastilho para que as pessoas ateiem fogos. Sim. Não é? Porque eu acho que aqui, nós aqui em Portugal temos uma questão que é, usa-se a questão do, como é que é? Época de incêndios. Então, se é época de incêndios, eu parto do princípio que é normal que vá pegar fogo. Isso é normal que ele vá pegar fogo. Então, é que é isso que me transmite essa. Não, claro, não sou eu, mas o que eu quero dizer é essa questão de época de incêndios. Eu acho que é muito justificativa para quem quer pegar fogo sentir que é menos peso na consciência. Porque é normal. É uma época de incêndios. É como se camuflasse o motivo, né? Então já se aproveita da época para se fazer as coisas que. Uma ação criminosa, uma coisa assim, é isso que você está dizendo? É um bocado essa ideia que me dá, e eu acho que esse é o principal motivo para haver então os focos de incêndio. Nós temos tido vários neste. Para terem uma ideia, a área, ou seja, digamos que ardeu mais área. Ou seja, como é que eu ia dizer isto? De janeiro a junho arderam 61 mil hectares, o equivalente a 61 mil campos de futebol. Nossa. E é em 10 anos, ou em mais de 10 anos, o maior número de área ardida em meio ano. Mas atenção, que já no ano passado, entre julho e setembro, arderam cerca de 91 mil hectares. Portanto, vamos lá fazer contas. Dá um total de 152 mil campos de futebol que arderam no ano passado. Aliás, entre o ano passado e este ano. Em um ano, arderam à volta de 60 mil campos de futebol, vamos dizer assim. Não é para que se entenda. 60 mil, 160 mil hectares. E eu custa-me, confesso que me custa a perceber. E atenção, eu estou a falar de um país que tem mais ou menos as dimensões de São Paulo. Eu não estou a falar de um país como o Brasil. Mas no Brasil, no verão, há menos área ardida no Brasil do que em Portugal. Alguma coisa está muito mal feita. E atenção que o Brasil também tem muita floresta, tem muita. Tem muita floresta, tem muita agricultura, tem muitos Então, pequenos matos, vamos dizer assim. por isso mesmo, quase não se ouve falar. E outra coisa, tem a, vocês devem ter também, né? A gente tem a polícia florestal Já e acabou. eles são muito atentos a toda a ação nas florestas e nas plantações, assim. Então, às É, já vezes, acabou. se uma pessoa jogar uma bituca de cigarro, que antigamente era o que desencadeava um incêndio, às vezes passando com um carro, um caminhão, e se jogava, e era Nossa. descoberto, quer dizer, e era investigado o porquê do incêndio. Então eu estou achando impressionante como você está falando mesmo, tudo que você está me dizendo. Eu não sei se a Filipa ia intervir ou não. Mas calculo que não. Não, Ah, sim. se eu, Não? peguei sem querer, desculpem. Certo. Coisinha, peguei sem querer. A Filipa vai trazer-nos aqui a bandeja. Ah! Nós temos uma nova ementa. Desde este sábado, que temos bolachas com recheio de. Com creme e chocolate. Então, a Filipa veio aqui trazer-nos a bandeja. E entretanto, sem querer, carregou aqui no botão do som. Foi isso, foi isso. Mas sim. Pronto, para todos os efeitos, já ficam a saber que agora este é o nosso. Já ontem foi. Para mim e para a Liz. Agora é para mim e para a Lúcia. Temos direito a bolachas de chocolate com creme. Ou com É, creme e melhorou, tá chocolate. melhorando. É, ela fez uma atençãozinha especial, pronto. Sim, é verdade. Aqui já acabou. A polícia florestal, ou os guardas florestais, já não existem. Já existiram, mas já não existem. Foi órgão extinto, e portanto já não existe agora. Mas não valeria a pena ser investigado? Porque é absurdo o número que você mencionou. Então, não seria uma coisa para ser investigada? Porque Não pode ser uma coisa assim. Por quê? O porquê do incêndio? Ele começa do nada, só por conta do calor, das altas temperaturas? Qual é o A questão. agente que. Pois, isso é o que devia ser investigado, de facto. Só que não há muito interesse, eu acho. Que não há interesse em investigar isso. Porque eles são investigados e depois são soltos. E, entretanto, recebo aqui uma indicação de que o nosso empadão está no forno. Aí no Brasil come-se. Aí no Brasil come-se empadão. Sabe o que é empadão, Lúcia? Sim, Ah, comemos empadão, empadinha. empadinhas também comemos. Então, aí tem. Com recheios variados, né? Às vezes frango com catupiry, calabresa, palmito ervilha, essas coisas. Este é empadão com queijo desse. E carne picada. É bom, é preparado pela Adriana. Pronto, a Adriana é pequeno. É a menina do empadão. É. Na nossa lista de informática, acessibilidade em foco, a Raquel Alexandre, que é uma portuguesa, de vez em quando coloca umas receitas lá que eu falo para ela: Raquel, quem mandou você acordar? Porque você não ficou na cama hoje. Porque ela coloca umas receitas lá. A semana passada, retrasada, foi pudim. Qu uns quatro sabores de pudim. Eu falei, agora eu vou ter que sair daqui para ir testar. Então você deveria ter ficado dormindo para não atrapalhar. Aí o pessoal escreve: ontem foram camarões empanados, com salada de alface e manga, né? Aí a Yara, uma das nossas amigas lá, falou para ela assim: ai, que maldade! É, nós. A gente ficava com muita vontade de comer, né? Uma coisa diferente assim. Como eu dizia, acho que ainda foi no programa que eu disse isto à Alice, à nossa nova locutora, que qualquer dia vão ter que alargar a porta do estúdio para que eu possa passar, porque a comer assim desta maneira, bolachas com creme e chocolate, e agora empadão de carne, sem queijo, diz a Adriana. Ela corrigiu-me aqui. Pensei que tivesse queijo, mas afinal é sem queijo. Já engorda menos um bocadinho. Mas mesmo assim, pronto. Diz a Adriana que como sobremesa temos pudim. Ou seja, as bolachas estão à entrada. Pronto. Isto está bonito, está. Ou como se diz na gíria, isso aqui está bom demais. E entretanto, eu pensei em irmos à música. Então, o que é que nós temos para hoje em termos musicais? Temos Lady Gaga com The Cure, Lana Del Rey com Lust for Life, também temos Ariana Grande com Somewhere Over the Rainbow e por fim a música de Sam Hooke, Remind Me. São as minhas quatro sugestões que eu tenho para vocês. E que espero então que gostem. Nós voltamos em instantes. Pode ser, Lúcia? Sim, até daqui a pouco. A gente volta já. Prontinhos. Exatamente. É isso mesmo. Então, já voltamos. Até já. You, 'cause you're tired. Cover you as you desire. When you fall asleep inside my arms, may not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want. It's in my arms. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby, tell me yes.

Fly. Pois é, e já cá estamos então, eu e a Lúcia, para agora que já são 20 horas e 43 minutos. Como o tempo passa, 20 e 43, incrível. Olha, é Lúcia, quando se está fazendo o que gosta, né? São mesmo 16h43 em Brasília. Sim. Ou o meu relógio está andado depressa demais? Não, é isso mesmo. Bom, nós já cá estamos. E entretanto há algo que eu gostava de partilhar convosco e que é para mim uma grande alegria enquanto membro, enquanto fundador do projeto Antena Web. É algo que francamente me anima de veras. E que é o seguinte: Anthony Webb está a iniciar, está a fazer todos os esforços para obter, junto de algumas, de várias rádios em Portugal, obter autorização de sinal, de retransmissão de sinal, para retransmitir jogos de futebol e não só, para os nossos ouvintes da Antena do Desporto. Aliás, neste momento nós estamos com uma emissão desportiva em direto na Antena do Desporto, enquanto estamos aqui convosco na Antena Web Rádio Central. E francamente, hoje temos mais uma agradável notícia. Já tínhamos tido uma na quinta-feira desta semana, que era a autorização da Rádio Regional de Arouca para retransmitir os jogos que esta estação acompanhar, designadamente do Futebol Clube de Arouca. Também vamos ter como acompanhar os jogos do Varzim Sport Clube através da Rádio Onda Viva, que nos autoriza a sua retransmissão, a retransmissão dos seus jogos. E eu confesso que fico grato por ver cada vez mais rádios, ainda que seja despacito, mas cada vez mais rádios a aderir à nossa proposta, à nossa iniciativa de colaborar com outros projetos de comunicação, que são rádios FM, são rádios que pagam muito e precisam de muito para obter as audiências necessárias para retransmitir o sinal, para emitir o sinal desportivo, para terem os repórteres na rua, os relatadores no estádio, os comentadores no estádio ou no estúdio. E também a mesma coisa acontece com os quem está a dirigir a emissão, não é? Os coordenadores de emissão. E então ver que as rádios estão a abrir portas à Antena Web, ao nosso grupo de comunicação, é francamente satisfatório e é algo que me alegra profundamente termos a oportunidade. São três rádios, são a Gol FM, a Rádio Regional de Arouca e agora a Rádio Onda Viva. A confirmação chegou hoje e eu quero agradecer tanto ao Carlos Boto, da Gol FM, com quem já estamos desde 28 de outubro de 2016, e também agora agradecer também ao Adelino Pinho, diretor da Rádio Regional de Arouca, e também ao Bruno Marinho, diretor da Rádio Onda Viva em Póvoa de Varzim. Ou Póvoa de Varzim. É satisfatório. Eu espero que seja possível estarmos cá para o ano e que as portas para o ano se abram ao futebol brasileiro. É algo que eu, confesso, gostaria de ver realizado. Vamos lá ver, mas nunca se sabe. O projeto Antena Web é um projeto que não tem qualquer propósito financeiro, portanto a sua viabilidade depende de muitas coisas, não apenas da boa vontade, e portanto vamos esperar. Mas eu gostava que isso acontecesse. Francamente, eu gostava que isso acontecesse. Mas pelo menos das rádios do país onde nós estamos inseridos, Portugal, começamos a ver a adesão e é gratificante que assim aconteça. Obrigado à Rádio Regional de Arouca, à Rádio Onda Viva e à Golo FM. Neste momento é pela Golo FM que transmitimos o Porto Corunha. E era isto que gostava de dizer. É sensacional essa notícia, né? Que maravilha. É, os meninos gostam muito, né, de ouvir futebol, a maioria dos homens, mulheres também, algumas. Mas aqui eles acompanham os campeonatos mundiais, né, europeus, e sempre tem muito comentário, então é maravilhosa essa notícia, né? Sim, eu confesso que nós já tínhamos, nós temos inclusive aqui um site que está em arquivo, que é o Futebol em Portugal. E então essa página, esse site que já não existe enquanto site, mas foi dirigido por mim e está disponível num domínio da Antena Web. Quem quiser pode consultar futebolemportugal.antenaweb.info e lá tem todo o espólio do site do Futebol em Portugal. Tal e qual como ele estava da última vez. Portanto, exatamente como ele estava. E francamente, o que é que eu posso dizer sobre isto? Eu sinto-me, ou seja, por um lado, é um prazer voltar a ver este projeto, estes projetos de comunicação trabalharem comigo, Carlos Bonaparte, e depois é um prazer também ver, no fundo, estas pessoas, estas rádios, porque eu conversei com alguns dos algumas das rádios que não que me explicaram porquê que já não têm emissão desportiva. E explicaram que, em alguns casos, era preciso cerca de 2 mil euros de financiamento para terem as emissões desportivas da envergadura que queriam. E partimos da situação de que esse dinheiro não era conseguido. Mas há rádios que o conseguem. E há rádios que o conseguem e que, mesmo assim, abrem as suas portas à antena web. É de veras gratificante. É sinal que levaram o nosso projeto a sério, e ainda bem. São 7 anos e meio. É algum tempo ainda assim, e talvez por isso, não sei. Mas eu confesso que fico, não tenho propriamente emocionado. Já me fui habituando um bocadinho a estas coisas, mas é sempre prazeroso ver que nos levam a sério. É sempre. É sempre outra coisa ver que nos levam a sério, não é? É sempre outra. Tem sempre outro impacto. Mas é porque você tem paixão pelo que você faz. Você coloca paixão. Então você passa a credibilidade. Sabe, é uma coisa que você é um projeto seu e você se dedica a ele, né? E isso passa para as pessoas. Tudo que é de verdade passa para as pessoas. Então essa credibilidade vai te abrindo portas. A paixão que você tem pelo que você faz, pelo que você criou. Então, às vezes as pessoas não entendem por que que as coisas não fluem como elas gostariam, né? Mas é porque elas têm que se apaixonar. Não adianta você não colocar tudo, o seu melhor no projeto, no que você vai fazer, né? Então, eu acho que se deve a isso, a esse sucesso. Sim, talvez. A verdade é que aqui, e temos, felizmente, a Antenor tem tido uma equipa cada vez mais forte que tem trabalhado, vamos cada vez dando. Nós estamos num espaço físico muito diverso, mas num espaço anímico cada vez mais pequeno, ou seja, cada vez mais de proximidade entre as várias pessoas. Nós já estamos aqui. Eu hoje falei em cinco nomes, e um não faz parte da Antenor. Fará se tudo correr bem, mas os restantes, e fará se tudo correr bem no sentido de já esteve para fazer, mas por problemas técnicos acabou por adiar a sua estreia. Mas eu, a Adriana, a Filipa, a Lúcia, já nos conhecemos todos. Nós estamos aqui às vezes a conversar durante as músicas. E isto não é caso único, há outros programas em que estas coisas também vão acontecendo. Quando, por exemplo, tem estado aqui às vezes a Filipa e o Arménio para o programa Novo Tempo, então nós conversamos sempre um pouco antes, um pouco depois. Há toda esta equipa que está mais unida, e isto também ajuda depois àquela parte anímica, quando faltam um bocadinho as forças a um, os outros cá estão para dar o apoio e o ânimo. Agora temos aqui a nossa colega Liz, com quem também já estivemos à conversa, os quatro, não é? E é bom quando as coisas acontecem. E porquê que eu falo isto no ar? Porque há alguém que nem sempre é mencionado, porque tem um rosto e uma voz anónima, mas tem realmente muita importância, e que o nome dele é também genérico e tem 6 letras. E chama-se Ouvinte. Tem 7 letras, não seis. Ouvinte. E é o ouvinte, ou o visitante, que assim tem mais letras e tudo, que tem 9, que justifica todo este envolvimento de tanta gente e de cada vez mais pessoas envolvidas, no nosso projeto ou com o nosso projeto. E por isso é que eu agradeço também a todos aqueles que nos escutam pela vossa presença, pela vossa audiência e pela vossa visita também. E pronto, gostava de deixar aqui esta mensagem. Muito bom. Nós vamos... Diga, Lúcia. Não, muito bom. É que me ocorreu uma ideia enquanto você falava. Uhum. Não sei, é só uma ideia, né? Nós podíamos, conforme os e-mails forem chegando de pessoas que nos ouvem, porque muita gente ouve e não faz nenhum comentário, né? Não manda um e-mail para dizer que ouviu, ou estou na escuta, qualquer coisa assim. A gente poderia, qualquer dia, escolher um ouvinte e entrevistar um ouvinte. O que você acha? É uma boa ideia. Entrevistar, não digo, mas... Não é uma entrevista com... com perguntas e respostas, mas uma pessoa que vai chegar aqui, a gente vai querer saber de onde é, o que gosta de fazer. Quer dizer, eu vou fazer algumas perguntas, que eu sou bem xereta. Eu gosto muito de saber o que acontece. Então, mas alguma coisa assim, bem... Tipo, como você disse, bate-papo, mas poderia, né? Porque tem gente que é muito acanhada e, né, não consegue, muito tímida. Mas os que gostariam, né, que gostam de falar, poderia qualquer dia a gente sorteava ou a pessoa dizia que tinha vontade e a gente fazia uma seleção, né? Ou então entrevistava um por vez, um por mês, não sei, todo último domingo ou coisa parecida. O que você acha? Gosto da ideia, então fica todo esse desafio. Aos ouvintes que queiram, escrevam para cá. Se quiserem, podem combinar connosco, entrar no nosso programa. Basta que este e-mail para o qual nos escrevem, que a Lúcia já vai dizer, também serve... de procura no Skype. E qual é que é o e-mail, Lúcia? aw@antenaweb.info. Isso. Quer ver que eu esqueci isso. Alguma coisa? Não, é isso mesmo. Ai, depois eu quero falar uma coisa, tá? É que eu lembrei de uma coisa que eu ri e eu quero falar depois. Certo. Depois, terminando esse assunto da entrevista, aí as pessoas que gostarem de falar, né, tiverem vontade, aí podem, só para a gente conhecer também com quem a gente está falando, para quem que a gente está falando, porque eu acho que nós aqui somos assim transparentes, todo mundo está vendo como é a Lúcia, quem é a Lúcia é do jeito que vocês estão vendo aqui. E o Carlos é a mesma coisa. Então a gente fica curioso, quem gosta de ouvir, né? Quem será essa pessoa? Qual será o perfil dessa pessoa? Eu acho interessante para nós também, né? Sim. Venham conversar aqui um pouco conosco. Juntem-se aqui à nossa emissão e façam também parte deste Dom Luca. É sempre bom. Nós... termos aqui a vossa participação. Entretanto, nós vamos para um breve intervalo, estamos já a chegar muito perto do sinal horário das 21 horas em Portugal Continental, e depois vamos para um breve intervalo, também vamos ter daqui a pouco também o término de emissão desportiva na Antena do Desporto, e depois, como eu disse, então vamos para um breve intervalo. E vamos ficar com 4 músicas no regresso, e que são elas Medication, de Damian Marley, também Selena Gomez com Gucci Mane's Fetish, ouvimos também a música de Sebastián Yatra, de Vuelveme el Corazón, e por fim Mercy, de Shawn Mendes. Portanto, a música que eu tenho, as sugestões musicais que eu tenho para esta hora. E acho, digo eu, não sei, mas calculo que a Lúcia concorde. Uhum, concordo. Conhece algumas das músicas? É? Conhece alguma das músicas? Não, eu fiquei curiosa. Não, algumas, eu acho que não. Eu fiquei curiosa com essa do Sebastião É, que você anunciou. Sebastián Yatra. Chama-se Devuélveme el corazón. É, então, eu gostei do título. Devolve meu coração, é isso? Eu Exatamente. gosto de música assim latina, então eu fiquei curiosa, mas eu não conheço as outras, não. E é Se uma música. conheço, não sei o nome, né? Pelo nome, não. E é uma música romântica. Portanto, fiquem por aí. Imaginei. Aliás, como depois também é a de Shawn Mendes, chamada Mercy. Mas pronto, nós já voltamos. Estamos já muito perto do sinal horário. E depois então será tempo de intervalo com estes quatro temas, a começar por Damian Marley. Então vamos regressar dentro de instantes. Até já! Antena Web, Rádio Central, são agora 21 horas em Portugal Continental e na Madeira, 20 horas nos Açores e 17 horas em Brasília. Diferente, mais organizado e com mais conteúdos. Entre em www.antenaweb.info e conheça o mundo Antena Web. Leia notícias, veja galerias de fotos e ouça programas de rádio associados à temática que mais lhe agrada. Faça downloads de software e música de forma legal. Isto é, Antena Web. Nós estamos aqui. Quando a batida é certa, não são precisas mais palavras. DJ Filipe Guerra mistura e apresenta Filipe Guerra Rádio. Quartas-feiras, da meia-noite à 1 da manhã, na Rádio Antena Web. Tenha um final de noite memorável com José Luís Dias. Os sucessos das décadas de 60, 70 e 80 como nunca os ouviu. Alguns são verdadeiras raridades. Tudo isto com um toque bem notívago. Filhos da Noite. Aos domingos, a partir das 22 horas, estendendo-se até às 24, com a apresentação e produção de José Luís Dias, na Rádio Antena Web. Às 11 horas, a Antena Web Informação inicia as suas atividades com Daily News. De segunda a sexta-feira, 10 minutos de notícias vindas diretamente da Organização das Nações Unidas. Daily News, de segunda a sexta-feira, às 11 horas, 10 minutos de duração, na Antena Web Informação. Vítimas mortais. Pessoas que sofrem uma vida inteira com marcas desses acidentes. Cidadãos comuns que se tornaram presidiários por homicídio e por negligência. E muitas vezes, sim, por inconsciência. Já chega, não acha? Vamos reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas portuguesas e pelo mundo fora, para evitar ao máximo que estas coisas continuem a acontecer todos os dias. Mas para isso precisamos que conduza com prudência. Não é apenas uma recomendação. É um pedido da Antena Web. Just be patient. I'm like a patient. such a long way down. And this is a bubble like where they are right down. The way you're something off it off it way by pound. In a fields of marijuana, that is my playground. I love you, Mary Jane. You're the prettiest of flowers, girl, me can't complain. When I'm with you, I feel so high, I rise above the rain. And you know the people damage like that bitch cocaine. No, I leave them lonely, feeling only pain. Cause your DNA is of the highest strain. Your effect is so potent, it's so insane. You so gummy and sticky like a plaster stain. When you grind out your body, only stems remain. And to love you is so risky, I might get detained. You always keep me flying on the highest plane. And anybody know we'll always proclaim. Medication, your medication makes me high. Just be patient, I'm like a patient trying to find. Levitation, run your fingers down my spine. Levitation, your medication makes me high. Yes. Your leaves of green, your purples and blues, has cured little kids and old women too. And I say to myself, what a wonderful herb. And I say to myself, what a wonderful herb. Look how Babylon fed up me. Them fight you for years, for your love only a man serve years. Babylon fed up me. Them fight you for years, and now the whole of them are by shears. You should be a celebrity amongst any tree across the seven seas for your energy, but you're an enemy catching felonies for the remedies in your recipes. Medication, your medication makes me high. Just be patient, I'm like a patient trying to find. Levitation, run your fingers down my spine. Elevation, your medication makes me high. Musty, oh, you feel splendid indeed. With a little bit of black splendid in the weed. Appearance grow indoors, not a stick nor seed. And she never post ripe, it was a real slow speed. No fertilizer, natural baby feed. No cross pollination, she's a real pure breed. Cultivated with love and she's not grown for greed. She's everything I want and also all I need. Medication, your medication makes me high. Just be patient, I'm like a patient trying to find. Medication, run your fingers down my spine. Take it or leave it, baby, take it or leave it. But I know you won't leave it, cause I know that you need it. Look in the mirror, when I look in the mirror, baby, I see it clear, why you wanna be near. I'm not surprised, I sympathize. I can't deny your appetite. You got a fetish for my love. I'll push you out and you come right back. Don't see a point in blaming. If I were you, I'd tell me. You got a fetish for my love. I'll push you out and you come right back. Don't see a point in blaming. If I were you, I'd tell me. Got you hooked on my body. Take you over and under and taste it up like origami. I'm not surprised, I sympathize. I can't deny your appetite. You got a fetish for my love. I'll push you out and you'll come right back. Don't see a point in blaming. Tell me, you got a fetish. I blame you cause it's all your fault. You're playing hard, don't turn me off. You acting hard, but I know you soft. You my fetish, I'm so ready. All these rumors being spreaded. Might as well go ahead and dip it, cause they saying we already did it. How long Gucci did ever need? I'll be South Beach and the drop top team. All the diamonds, Aquafina. Just need you and you the blue got a fetish for my love. I'll push you out and you'll come right back. Don't see a point in being in love. If I were you, I'd tell me. You got a fetish for my love. I'll push you out and you'll come right back. Don't see a point in being in love. Parece um conto de fadas, mas é bem verdade. Passaram-se mais de 7 anos e meio desde que Antena Web iniciou as suas atividades. Desde então, milhares de programas e centenas de artigos foram feitos e escritos a pensar no nosso público. Hoje, largas centenas desses podcasts já estão disponíveis para ouvir quando quiser. E há estes artigos de opinião, as crónicas e as notícias, as galerias de imagens e muito mais em canais temáticos que pode consultar onde e quando quiser. www.antenaweb.info é um mundo de comunicação que está à sua espera. Do que é que está à espera? Venha daí! www.antenaweb.info. Antena Web. Nós estamos aqui. Es triste ver la noche si no estás. No puedo más, no quiero más. Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar. Y ya no estás. Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía. No quise. Perdida, no quiero entender. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Que yo te ame sin razón, devuélveme el corazón. Contigo mi intención no fue ganar, mejor perder que no intentar. Por ti costaba tanto no llorar, pero querer fue perdonar. Sin razón, sé que tú me

já falamos aqui nas rádios que vamos transmitir, ou pelas quais vamos retransmitir jogos de futebol. E também este é outro acontecimento para mim relevante, que é termos as nossas emissões para download por tempo indeterminado. E é bom, sim, se os ouvintes quiserem podem voltar a consultar aquela primeira emissão, na altura em que a Lúcia ainda dizia @antenaweb. Mas não é muito nas primeiras, não. É quase todo mês, é um mês. E eu estava a tentar tornar a coisa mais soft. Mas pronto, tudo bem. Sim, um mês, pronto. Não, mas não foi assim tão mal, não. Agora também estou estou a ser mauzinho, vá. Como dizem os meus amigos aqui no Brasil, é a minha raiz que já está contaminada. A tinta contaminou a raiz. Não, mas desta vez foi certo. Desta aí, ultimamente tem sido certinho. E eu ainda tenho aqui um sonho que é... Ah, eu lembro-me de uma vez que a Lúcia tinha falado nos Três Jorges, não era? Sim, os Três Jorges. Não havia um que era o Jorge Versilo? Jorge Versilo, Jorge Aragão e Seu Jorge. Certo. São os Três Jorges. Eu estava na ideia que nós tínhamos aqui o Jorge Versilo. E temos com uma música para valer. Vai tocar daqui a pouco numa sequência que só traz música brasileira. É verdade. Vamos ter aqui duas músicas. Uma foi a pensar na Lúcia, agora do Jorge Versilo, porque falou-se aqui há uns tempos nos Três Jorges. Depois vamos ficar. Daqui a pouco falo. Mas temos duas músicas também da parte sul do Brasil, de Rio Grande do Sul e por aí. Santa Catarina também é sul do Brasil, não é? Sim, sul do Brasil. Aliás, se não estou em erro, não sei se geograficamente estou errado, mas se eu não estou em erro, o estado de Santa Catarina faz fronteira com o estado do Rio Grande do Sul, não é? É, eu acho que é isso mesmo, sim. Eu acho que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu acho que é isso. Então, nós daqui a pouco vamos ter, cá está, duas músicas mais daí dessa região e as outras duas mais, eu não digo MPB, mas, bem, Jorge Versilo é MPB. É isso mesmo. A Ivete Sangalo também depende das músicas. Uhum. Não é tanto MPB, depende, pode ser axé, pode ser muita coisa. Mas agora está mais para, desde que saiu da banda Eva. Pode ser forró, pode ser Elba Ramalho, Ivete, elas misturam um pouco os gêneros, né? Romântica com forró, elas cantam todos os gêneros. Sim, aquela música Família, aquilo não é nem forró, nem axé, nem nada. É só música romântica, não é? Sim, Laços Família. Você não te amasse tanto assim. Eu não te amo. É isso mesmo, é Roma. Então, ela mistura muito, porque às vezes também ela tem muita música axé, como você disse, de festa, e grava muito um forrozinho também, até com o Genival Lacerda, que é um dos, né, dos grandes, mais antigos cantores de forró. E eles fizeram uma dupla, ficou muito engraçado, muito bonito, e a Ivete participou assim, como se fosse uma forrozeira de sempre. Então elas misturam bastante, mas essa daí é bem romântica. Uhum. Nós, entretanto, eu quero falar aos ouvintes sobre algo que está para acontecer e eu quero contar isso aos nossos ouvintes. É mais um grande passo para o Grupo Antena Web e que tem a ver com a melhor música do ano. E o que é a melhor música do ano? São os AMA. Os AMA 2017. Nós, no ano passado, fizemos os AMA 2016. Foi a primeira vez que fizemos este prémio simbólico. Ele não teve propriamente um prémio físico, mas teve o prémio que eu acho que é o mais importante, que é o reconhecimento do público. E então, digamos que nesse sentido, tivemos muita participação, batemos recorde, chegamos às quase 74 mil visualizações do nosso site. E portanto, acho que chegamos a bom porto com essa iniciativa. E agora cá estamos para tornar este evento ainda mais forte. No ano passado foi decidido às 18 horas e 30 minutos, comunicado na nossa página às 19 horas, e já tínhamos toda a estrutura feita às 20 para apresentar no então Praça Pública. Isto já foi em outubro. Este ano já temos uma outra estrutura. Os AMA 2017 são já feitos de uma outra maneira. E portanto, agora é só andar para a frente. Agora temos outra, digamos, outra maneira de ver as coisas. Isto é, temos já outra, já podemos preparar as coisas de uma outra maneira. Portanto, o que é que são os AMA 2017? Os AMA 2017 são neste caso são as músicas mais votadas do ano. Nós elegemos algumas músicas e essas músicas depois vão à votação por parte dos nossos ouvintes. São músicas que foram lançadas entre outubro de 2016 e até setembro de 2017. São, portanto, músicas que têm sempre 12 meses entre esses 12 meses de lançamento. Deixamos o último trimestre do último ano para para os três primeiros deste ano. Assim como aconteceu no ano passado. As coisas vão ser um pouco diferentes. Nós no ano passado tínhamos apenas 15 músicas. Agora vão ser mais, divididas por categorias. E este é aquilo que eu vos posso dizer, mas fiquem no aguardo porque vai valer a pena. Vamos ter muitos e bons motivos para que votem neste nosso evento. Desde já fica-se a saber que dia 4 de janeiro de 2018, que será uma quinta-feira e que será quando a Antena Web assinalará 8 anos de existência, é nessa altura que vamos dar a conhecer aos nossos ouvintes então o vencedor desses AMA 2017, neste caso 2017. Tal como aconteceu no ano passado. No ano passado nós divulgamos, ou seja, nós divulgamos o vencedor dos AMA 2016 no nosso 7º aniversário. E que pena que nem a Filipa, nem a Lúcia, nem a Natiel, que está aqui connosco, que não fala, não participa no programa hoje, nem sei se irá participar algum dia, mas é uma presença, é uma convidada hoje aqui do nosso programa. Também tem direito às bolachas com recheio de com creme e chocolate. Também tem direito. Mas dizia eu que pena que não tenham estado, porque foi um grande evento com 6 entrevistados, cantores que cantaram músicas aqui na nossa emissão. Foi de veras bonito. Olha. Ah, vamos repetir, né? No próximo aniversário, vamos repetir a festa. Aí nós estaremos, eu e a Filipa. Com direito a empadão, cafezinho e bolacha recheada. E também estará, se tudo correr bem, há de correr, a Adriana Pequeno. E ela, sim, já esteve nesse momento, nesse evento. Não assistiu a... Portanto, não assistiu ao Rui Bandeira a tocar piano e a cantar, aqui ao vivo para nós, mas assistiu à Ana Rita, à Joana Cota, à Cláudia dos Caramelo, E também não assistiu aos Fingertips, nem ao Paulo Sousa. O Paulo Sousa que foi o vencedor destes AMA 2016. E que pena que não esteve connosco a Bruna Guerreiro, que foi também das mais votadas, sempre agora não me atraiçoa. E entretanto não pôde estar por motivos de saúde, não pôde marcar presença nesse nosso 7º aniversário. O 8º será melhor, a completar-se, e oxalá que sim. E portanto a vossa participação é importante. Vou já deixar aqui o convite para os ouvintes, antenaweb.info/AMA2017. AMA, não se esqueçam que é com dois M's, AMMA, a melhor música do ano. Pronto, e é isso. Só notícias boas. Eu posso fazer uma pergunta de telespectadora brasileira, loura e tudo mais? Como é que é escolhido? Qual que é o critério para... Você vai escolher uma seleção de músicas. Basta ela ter sido lançada... em um ano, de 2016 a 2017, é isso? Não propriamente. O que acontece é o seguinte. As músicas são... Todas as músicas que nós vamos... que são passíveis de serem escolhidas por nós, são músicas que foram enviadas à Antena Web pelos próprios artistas ou discográficas, ou então agentes, o que seja. Mas não são músicas que andam por aí na internet. Não, são músicas que foram enviadas para a Antena Web passar na sua programação. Portanto, músicas... Não, então, por exemplo, tudo bem que eu não sei se é de toda a parte do mundo, mas, por exemplo, se eu tiver um amigo que compôs uma música, ele compôs a música e está cantando a música, é um lançamento. Tipo assim, ele acabou de compor a música... só tocou em alguns grupos do Brasil e eu quiser, ou ele quiser enviar para a Antena Web para concorrer, pode. Isso que eu quero saber. Assim. É aberto. O brasileiro pode, o japonês pode, o chinês, qualquer pessoa, sendo que ele seja o compositor da música, é isso? Ou compositor, ou por exemplo, vamos imaginar que isto também, e é bom essa pergunta porque, quem sabe, há artistas que nos ouçam neste momento. Sim. Se há, por exemplo, uma editora discográfica que tem os seus artistas, então pode enviar para cá as suas músicas, mesmo que não seja para concorrer, ou mesmo que sim, pode enviar e pode inclusive dizer que quer concorrer. Mas pode não ser escolhida. Depois há um processo, para que o número não seja demasiado grande, há um processo que é aqui interno, em que nós próprios selecionamos um determinado número de músicas. Este ano ainda não está definido quantas vão ser. Sabe-se que não vão ser 15 numa só categoria. Não, vão ser 3 categorias diferentes. E nessas 3 categorias diferentes vamos então colocar à disposição dos ouvintes algumas músicas, no máximo 10, no mínimo 5 por cada categoria, para que os ouvintes então possam escolher qual é que é a melhor música do ano. Pronto. E mais uma pergunta, desculpa, mais uma pergunta sobre a categoria. Na categoria, né, numa das categorias, entraria músicas, por exemplo, como que eu diria? Evangélicas ou religiosas ou alguma coisa assim? Entraria uma gospel? Pode entrar. Entraria? Pode entrar. Tá. Pode entrar porque se a música, se no processo de seleção das músicas nós virmos que há uma música que é merecedora da nossa parte de ir a votos, ela vai. Nós não temos qualquer tipo de... Aliás, o que até seria interessante, visto que temos uma Antena Web divinal que é dedicada por inteiro à religião, portanto, ou às várias religiões, portanto seria interessante também nesse sentido. Portanto, sim, ou seja, independentemente da categoria, as três categorias ou duas ainda não estão definidas. O processo, a votação só vai arrancar, como eu disse, quando fechar o mês de setembro, isto é, nós, as músicas que vão a votos desde já são as músicas que são enviadas diretamente para a Antena Web e que foram lançadas entre outubro de 2016 a setembro de 2017. Portanto, nós só vamos divulgar as músicas que vão a votos, na melhor das hipóteses, e será em princípio assim, no dia 1 de outubro. Portanto, até lá, podem enviar músicas que são sempre passíveis de serem a votos, vamos assim, por parte do nosso público. E depois será o público que vai votar no nosso site, tal como aconteceu no ano passado, vai votar no nosso site qual é que é a música. Eu sei que podem não conhecer as músicas, mas também vai estar disponível, tal como no ano passado, um trecho de sensivelmente 30 segundos para que possam ter uma ideia da música. E agora há muita coisa que está no YouTube, para todos os efeitos podem ir pesquisando, mas se ouvirem as nossas emissões, vai haver uma altura que estas músicas vão passar mais vezes por irem a votos, e ser importante que o ouvinte possa escutar as músicas, no fundo, para poder escolher, não é? E portanto, esta é a votação. Estes são desde logo os critérios. São músicas que são enviadas para a Antena Web e são músicas que, pronto, cá está, que no fundo os ouvintes que foram lançadas pelo tempo que eu já disse. Nós no ano passado, eu estava aqui a ver a votação do ano passado, ok, pronto, já estou a dirigir para lá neste momento, para os AMA 2016. E então, nesses AMA 2016, eu estava aqui a ver essa votação, que também está na nossa área de artistas, na Antena Web Música. Os ouvintes podem consultar também essa, essa informação. Está aqui um pouco difícil de abrir a nossa... Ah, ok, agora sim. E então, ok, não consigo ver aqui, por algum motivo, eu não consigo ver, não sei porquê, pronto, ah, aqui está, foram a votação 15 músicas no ano passado. Ora, uma portuguesa, duas portuguesas, três portuguesas, mas uma cantada em inglês, quatro artistas portugueses. Na maior parte, no ano passado, foram artistas portugueses. Este ano, vamos ter certamente vários artistas internacionais, porque têm chegado muitos até nós. Mas, já na altura, tivemos um cantor que eu não sei se a Lúcia conhece, Pierre Aderne. Não. Pierre Aderne é um compositor e cantor também brasileiro. Ele aqui em Portugal tem mais expressão. Não tem tanta expressão na Brasil, o que parece. Mas sim, ele tem aqui alguma expressão aqui em Portugal. Guarantees No Money, por exemplo. Esta música é estrangeira, é britânica. E pronto, e aí está. Teve também aqui a participação. Por acaso não teve nenhum voto. Não teve nenhum voto essa música. E basicamente é isto. Isso é um exemplo. No ano passado, esta votação contou apenas com dois artistas estrangeiros, o Pierre Aderne. Eu digo estrangeiros no sentido português do termo. O Pierre Aderne, do Brasil, e também os Guarantees. Confesso que este ano serão mais, sabemos que são mais, porque recebemos todos os meses várias novidades internacionais do Brasil, nomeadamente, mas também muitas dos Estados Unidos. Portanto, com certeza que teremos várias novidades de outros países. Algumas novidades, quero dizer, algumas músicas de outros países. Mais alguma questão? Não, não. Ia ser da votação, mas você já explicou. Os ouvintes vão votar no site. Né? Eles vão votando no site, e aí no dia você vai conferir os votos e apresentar o ganhador. Aí, agora já entendi direitinho. Aliás, estou curiosa também para ouvir as músicas. É também mais uma forma de participar. Vai ser como no ano passado. Em termos de votação, vai ser como no ano passado. Vai ser via site, quem quiser pode ir lá votar, ou então também via e-mail. Nós este ano vamos organizar as coisas de melhor maneira para que os votos do e-mail e os votos do site sejam contados ao mesmo tempo. Mas para todos os efeitos, porque neste momento só ficaram disponíveis os votos do site. Ainda assim foram 328. Mas no e-mail, a maior parte foi por e-mail, nós chegamos quase aos 700 votos. Não alterou grandemente a classificação, quem ganhou na mesma foi o Paulo Sousa, mas foi por e-mail que as pessoas mais participaram, também pelo Twitter, na altura. Este ano, em princípio, não vai ser votação pelo Twitter, mas isso é algo que ainda vamos avaliar. Mas para todos os efeitos, todas as informações vão estar em antenaweb.info/AMA2017. Portanto, AMA 2017. Pronto. É a forma que tenha de nos acompanhar. Eu vou lá ver depois. Vou lá espiar. Pronto. A página ficará disponível a partir do dia 1 de agosto, do princípio do mês. Uhum. Terça-feira. Depois de amanhã. Se agora forem lá, agora mesmo vai dar erro 404, mas a partir do dia 1 de agosto a página fica então operacional a 100%. E então eu proponho que nós vamos a mais música, até para nos despedirmos, porque já estamos mesmo no final desta nossa emissão. Quase. Ainda vêm as músicas. Mas eu proponho, Lúcia, que possamos proceder às nossas despedidas. Daí deixo tempo para que a Lúcia se despeça do nosso auditório e depois será então a minha vez de me despedir e também de, no fundo, apresentar as próximas músicas. As últimas quatro de hoje. Bom, então eu me despeço de todos os nossos ouvintes, né? E prometendo estar aqui na próxima semana, como a gente, né, diz, brincando aqui no Brasil, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, para a gente conversar mais um pouquinho, rir mais um pouquinho, né, ouvir boa música. E beijo da Lu! Jorge Versilo com Pra Valera, a música que nós vamos ouvir dentro de alguns instantes. Também vamos ficar com Ivete Sangalo, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. Também vamos ficar com outros dois temas. Pendrive de Bailão, da banda Pop Sul, aqui já de Rio Grande do Sul. E por fim, os Festere, com Teste do DNA. É a música que vai fechar a edição de hoje. Eu agradeço mais uma vez a vossa escuta. Nós voltamos então a encontrar-nos para a semana. Vai daqui o meu abraço. Até para a semana. Fizemos de tudo para pegar um desejo que ficou. Nos abrimos pra meio mundo, só pra nos provar que era melhor mudar. Tudo que rolou ficou suspenso no ar, como um vitrô, como um holograma. Só pelo nosso amor, o acaso planejou pro tempo cristalizar. Lembra quando a gente terminou pra valer e provamos de tudo que há pra provar? Conhecemos meio mundo só para ver que eu, você e esse amor em nada vai mudar. Para renegar um desejo que ficou. Nos abrimos pra meio mundo, só pra nos provar que era melhor mudar. Tudo que rolou ficou suspenso no ar, como um vitrô, como um holograma. Só pelo nosso amor, o acaso planejou pro tempo cristalizar. E provamos de tudo que há pra provar. Conhecemos meio mundo só para ver que eu, você e esse amor em nada vai mudar. Se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito mais. que eu te amo. It's Kevin. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém. Eu te amo. Onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Vou sem rumo e sem destino. E eu prometo que só vou lembrar dela quando tocar aquela do submarino. Não vendeu mantra, essa cama eu não dou. Nela muito tempo a gente fez amor. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Vou fazer festa a semana inteira. Começo segunda-feira e não paro nunca mais. E no meu carro o som que tá bombando, no pendrive tocando o sucesso dos atuais. A 150 por minuto fica meu coração quando te vejo. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. E não me venha com esse papo furado que arrumou um namorado só pra me provocar. Eu tô bem louco no baile do Passarela. Se eu encontrar ele, ela separa que eu vou brigar. Alô, segurança, mãe da briga. Ouço o que esse apaixonado diz. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Pop Sul, pendrive de bailão. Amanhecendo, eu já tô que não me entendo. Eu ainda tô bebendo, que noite sensacional. Tô de carona, mas o pendrive comigo. Por favor, meu amigo, toca a rainha musical. Do luxo pro lixo, da casa pra rua, do uísque pra pinga, pra vida noturna. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Eu briguei com a patroa e vou cair nesse mundão. Só vou levar comigo meu pendrive de bailão. Segunda-feira já chega de bebedeira. Acabou a brincadeira, volto pro mundo real. Entro em casa, já ouço o rádio ligado e o locutor anunciando aquela do amado. Amigo locutor, a situação é mesmo complicada.